Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma e aqui quem fala é Matheus Dess. Eu acho que aqui quem fala é o Thiago Sepúlveda. Sim, continuando aí que tá lindo, vai. Aqui é a Carol. E aqui é o Thiago Viana. E esse é mais um projeto aí do Críticos de Coisa Nenhuma, né? Que a gente apelidou carinhosamente aí de CCN Drops. E é aquela coisa, né? Se você tiver um nome melhor aí pra indicar, quem sabe você não manda pra gente, ou quem sabe a Acho gente só não melhor, continua com né? esse nome pra sempre. Qual que é a premissa do CCN Drops? Ele funciona mais ou menos assim: a gente pega uma notícia que esteja em alta na semana ou na quinzena, né? Dependendo de como a gente vai ver a periodicidade desse programa, e daí a gente senta os quatro, ou os três, ou os dois mais um convidado, ou etc., para conversar sobre essa notícia. Então não existe uma pauta feita, que nem no CCN Cast. O que a gente quer fazer aqui é pegar uma ou duas notícias que estejam em alta na semana em questão ou na quinzena, de acordo com o que a gente decidir para a periodicidade desse programa, e discutir aqui, sentar na mesa do Skype e trocar uma ideia. Sejam nós quatro, sejam três, ou sejam dois, mais um convidado, mas sempre de um jeito mais tranquilo do que a gente já faz lá no CCN Cast, porque esse programa não tem pauta, na base de tudo, né? A gente não tem uma pauta para ele, a gente só vê a notícia, cada um, se quiser, sabe o que faz da vida, dá uma olhada, dá uma pesquisada na timeline do Facebook para ver se acha fatos muito interessantes sobre isso, e a gente senta aqui e conversa sobre esse assunto, né? Então, ele provavelmente vai ser um pouquinho menor do que o CCN Cast, mas provavelmente vai ser um pouquinho maior que o CCN Indica. É isso? Falei alguma mentira? É isso. Só ficou faltando dizer que aqui a cagação de regra vai estar liberada, né? Mas sempre com muito Explodiu. respeito ao amiguinho, e sem ir contra nenhuma Também. minoria, né, Thiago? Mas e aí, qual que vai ser o tema desse primeiro CCN Drops? Então, uma coisa que rolou aí na timeline de mó galera, eu acho que mesmo quem não é ligado em cinema, em filmes de heróis, não escapou dessa. Que é o seguinte: o Adoro Cinema veio com a chamada: cartaz de X-Men em que Apocalipse enforca Mística é criticado por fazer apologia à violência contra as mulheres. O Globo falou: cartaz de X-Men Apocalipse com vilão enforcando Mística causa polêmica. Então, assim, para você que tá alheio, se você não tiver visto, que eu acho muito difícil, é um outdoor gigante onde o Apocalipse tá olhando pro além e enforcando a Mística. Dá uma pesquisadinha aí que você encontra fácil. E aí, nesse outdoor tem uma frase que diz: apenas os fortes sobreviverão. Mas por que que essa notícia é importante pra gente discutir aqui? Por que que ela tá em alta? Alguém explica aí pra gente. Porque ela foi naquele preto e branco que a gente é acostumado a ver, né? Nas timelines do Facebook. De um lado, a gente tinha um movimento feminista dizendo que isso era apologia à violência contra a mulher. E do outro lado, a gente tinha aqueles extremistas que diziam que era um grande mimimi fazer esse auê todo por causa de um cartaz de um filme onde o vilão está sendo vilão. Inclusive, eu vi muita gente comentando isso, assim, que, porra, mas ele é vilão, ele é o cara malvado, então ele está sendo malvado e tal. Mas um outro problema nesse argumento é que, aparentemente, só a Mística que está sendo subjugada nesse pôster, sabe? A gente não tem nenhum outro herói ou nenhum personagem masculino que também está passando por isso. E conhecendo a nossa sociedade, né, a gente sabe que as mulheres aí não têm uma situação tão favorável como a gente gostaria que tivesse. É exatamente esse o problema. Tem muita gente falando que ele é um vilão, então por ser um vilão ele vai atacar os heróis, mas ninguém parou para pensar que nos outros cartazes que aparecem também o vilão, não tem um herói sendo enforcado, um herói sendo pisado, sabe? Não existe isso quando o herói é um homem. Então é um pouco preocupante que o cartaz que tem uma mulher seja essa imagem. É isso que está sendo discutido, foi isso que foi alvo das críticas, e não é isso que as pessoas estão enxergando nas redes sociais, nos Facebooks, nos comentários dos portais. E as pessoas estão reclamando, achando que o problema é a cena em si. E não é. É o uso dessa cena no material promocional. Porque, além da cena em si, o próprio filme em si já é um problema, porque o filme é ruim, né? Mas acho que a gente pode... Quer dizer, eu acho. Mas... Eu gostei do filme. Mas eu acho que a gente pode ir um pouco antes, e pedir pro nosso amigo Thiago Sepúlveda falar um pouco sobre a mística nos X-Men, né? Porque mesmo antes desse cartaz, essa questão da mística já tinha muita controvérsia, né? Porque a mística, ela não é uma heroína, por que ela tá liderando o X-Men? Conta aí pra gente, Thiago Sepúlveda. Assim, eu não vou falar muito sobre o quadrinho. Eu vou até mencionar um pouco sobre o que eu coloquei lá no texto que eu fiz pro CCN do filme, que é uma coisa que eu achei muito legal. Isso, o link do post. É uma coisa que eu achei legal que eles fizeram com a mística nesse filme, porque meio que aproveitaram também a Jennifer Lawrence, né? Os papéis que ela... Um papel, na verdade, que ela já tinha feito antes, no Jogos Vorazes, que era o de uma heroína, que era um ícone, né, de esperança e, assim, força para toda uma sociedade. E meio que transformaram a mística, eu imagino que por conta de ser a Jennifer Lawrence, um papel um pouco semelhante, né, com esses que ela teve nos Jogos Vorazes. E eu achei, assim, super legal, porque fez sentido dentro dos três filmes, no caso, né? Isso foi construído desde o primeiro filme, no caso, essa personalidade dela e tal. E acabou que casou muito bem com o ícone dela, tipo, uma mulher forte que assim, luta pelo ideal dela e que carrega, assim, um símbolo para outros mutantes, né? Que é o de assim, lutar pela sua causa e tipo, não se abalar na frente de, tipo, de vilões igual o Apocalipse, né? Então, assim, no contexto do filme, a personagem, ela é bem forte e tal, né? E acaba que você vendeu o filme com a imagem dela sendo atacada e tal, sendo, tipo, a forma, né, como o Outdoor demonstra ela, não condiz muito com o que a personagem representa nos filmes. Acho que vai um pouco além do que estão falando, que é mimimi. Tipo assim, tem o problema de ser um cara enforcando a mulher, mas também tem esse outro problema que fica um pouco fora do que a personagem representa nos filmes, saca? Mas, por exemplo, assim, só pra deixar claro, eu não concordo com a postura da Fox com pôster e essas coisas. Mas assim, se fosse um personagem masculino, ou se, sei lá, fosse um filme de vaquinhas e todos os personagens fossem vaquinhas, não faria sentido um vilão foda estar subjugando uma personagem que veio sendo forte em todos os outros filmes pra dar uma ideia de que ele é mais foda do que ele deveria... Do que... Você entendeu meu ponto, por exemplo? Ela vem, assim, ignora o fato de ser um homem ou mulher. Ela veio sendo uma personagem forte em todos os filmes. De repente aparece um vilão chamado Apocalipse subjugando ela num cartaz. Não gera uma certa curiosidade, assim? Não faz um sentido se você ignorar o fato de ser um homem ou mulher? Acontece que, assim, na maioria desses filmes de ação, ou filmes de herói, geralmente o cartaz é um embate entre o personagem mais... que tem mais destaque, né? O herói, e o vilão. Tipo assim, eles dão uma porrada um na cara do outro, então, tipo, eles se encarando e tal. É meio que como se eles estivessem de igual. Agora, eu não consigo me lembrar de um filme que colocou, por exemplo, né, o Wolverine levando um tapa na cara, sei lá, do Magneto. Então, tipo, ele pisando, o Magneto pisando na cara do Wolverine. Isso é exatamente essa questão, sabe? Isso não é usado quando é um homem, sabe? Seria uma coisa que realmente... Se a gente for pensar só em marketing, faz sentido, você coloca um vilão atacando um herói. Mas isso não é usado quando o herói é um homem. Então, é uma coisa muito preocupante quando é a única heroína que tem ali. Quer dizer, ela não é a única, mas é o material promocional que tá usando a heroína, ela tá sendo enforcada. E não tem uma cena, por exemplo, não tá sendo usado, o Apocalipse dando uma surra no Professor Xavier. E isso acontece. Se isso fosse... Se isso já fosse cultural, né? Isso. Assim, a gente teria um problema, talvez um problema menor. Não sei se um problema menor, mas talvez seria menos estranho do que o que eles fizeram agora, né? Isso, de verdade. Se isso fosse uma coisa comum, se todo material promocional fosse comum isso acontecer, sendo um homem atacando outro homem, eu ia achar tranquilo também, sabe? Mas me incomoda muito o fato de ser uma mulher ali, sendo que isso não acontece com um homem. Sendo que poderia ter acontecido, inclusive, com esse filme, porque... O Professor Xavier levou uma surra. E isso não sabe, não foi usado. Então é muito preocupante, sabe? Não dá pra gente esquecer que é uma mulher ali. É o tipo de coisa que, nesse caso, não faz sentido você simplesmente virar e falar, não, mas se não fosse, porque é, sabe? Eu acho que tem outras coisas que são, assim, até onde eu me lembro, a Jennifer Lawrence é o nome de maior peso, né, no filme pro grande público, assim, né? Claro que tem o Michael Fassbender, claro que tem o Oscar Isaac lá, mas... É, pro grande público, é ela, que é a mina que foi a heroína dos Jogos Vorazes e que foi a mina que nos 24 anos já tinha 4 indicações ao Oscar, coisa que nem a Meryl Streep conseguiu fazer, né? Então, assim, ah, cara, então essa mina é a mina que mais fala com o público que quer atingir. Então a gente tem que colocar a cara dela no pôster, né? Tem que colocar a cara dela no outdoor. Só que aí, essa é a parte que eu entendo eles, assim, né? Que a mina, que era a queridinha da juventude, tem que estar no outdoor. Mas aí o outro lado também é o contexto, né? Porque o apocalipse bate homem, bate mulher, bate gente verde, bate gente azul. Mas ali dentro daquele contexto, né? Que é nenhum, no caso, a gente só tem um cara enforcando uma mina, os dois são azul e tem uma frase dizendo que só os fortes sobreviverão, exatamente. Então, é assim, dentro desse contexto é meio estranho, né? É exatamente isso, sabe? A cena dentro do filme, ela faz total sentido. E não faz o menor sentido você impedir um vilão de bater numa heroína dentro do filme. Mas você usar isso pra promover o filme é esquisito. O problema foi o contexto da, sabe, da imagem, como ela foi divulgada, a frase que estava acompanhando. Porque quem vê o cartaz não sabe o que tá acontecendo. Quem vê ali sabe que os fortes sobrevivem e que os caras batem nas mulheres. E é isso. Eu acho que o pior disso tudo é que a equipe de marketing da Fox nem fez de sacanagem, sabe? Eu nem acho que alguém tenha parado pra pensar e falar, ó, é um homem. Tanto que eles se retrataram, uma mulher. Mas eu acho assim, que tá tão... O mais assustador é que tá tão no cerne das pessoas, sabe? Que uma coisa dessa passa e ninguém... Ali na hora da aprovação, não sei o que, ninguém para pra pensar, entendeu? Eles têm que dar polêmica pra tirar a peça do ar, assim. Ninguém para pra pensar naquele momento que tá fazendo uma certa apologia à violência contra a mulher, de tão interno que isso tá na sociedade. Isso é o que assusta mais, eu acho, assim. Pois é, mas aí é o que eu ia falando. Todo esse problema, né, todo esse alvoroço aconteceu justamente por conta da época que isso saiu. Porque, assim, ultimamente, né, o que mais a gente vê são pessoas que lutam, né, assim, por uma igualdade e tal, de gênero, de raça, né? Pelas redes sociais, e isso acaba saindo, assim, nessa época que as pessoas estão mais à flor da pele, inclusive, né, as pessoas que não aceitam esse tipo de luta, né, assim, tem algum tipo de problema com mulheres que se dizem feministas e reclamam quando são, se sentem atacadas de alguma forma, né? Eu acho que o problema maior foi esse, né? Ter saído nessa época em que as pessoas estão mais ativas em redes sociais, reclamando e falando, olha, isso daqui me agride de tal forma, eu gostei, e aí gerou toda essa repercussão. Eu queria até colocar um exemplo, assim, porque eu não sei se vocês lembram do Street Fighter 2, tem aquela abertura que de Super Nintendo, até, que é um cara loiro dando um gancho e um negro. Tipo assim, a abertura do jogo é isso. Ele é um cara, um loiro, batendo em um negro, tipo, nocauteando, e aí sobe e vê o nome do jogo. Na época que teve essa abertura, as pessoas reclamaram, falaram, olha, isso é racista, isso não é legal, pega mal você colocar um loiro dando um murro na cara de um negro. E aí fizeram uma versão alternativa, Capcom. Eu acho que eles tentaram tirar isso, né, da circulação, mas como era início dos anos 90, não tinha como, né? Quem comprou o cartucho vai ter esse tipo de cena. E o que ficou mesmo foi essa, né? Essa abertura que todo mundo conhece. E o que dá pra tirar disso? Que desde sempre as pessoas se incomodaram com esse tipo de coisa. Que desde sempre as pessoas falam que tem algum problema nesse tipo de mídia, né? Deixa eu falar um negócio assim muito sério com vocês agora. Eu, de verdade, eu sou feminista, minhas amigas são feministas, as minhas colegas são feministas, as minhas redes sociais estão cheias de feministas. E eu não vi uma reclamando dessa, tipo, da cena, reclamando do pôster. As pessoas não estavam ligando tanto, sabe? Algumas pessoas falaram, realmente, faz sentido quem se ofendeu. Mas quem se incomodou mais foram os caras reclamando das feministas achando ruim. Então, assim, A polêmica toda existe porque os caras estão chateados com isso. E isso, assim, eu acho uma coisa terrível, porque tem muita gente que não estava ligando, que não estava achando ofensivo ou que não estava preocupado mesmo com isso. E um monte de cara no Twitter, sabe? Odeio feminista! Os caras compartilhando imagem no Facebook. Ah, porque o vilão agora vai ter que tomar chá. Tipo, sabe, são os caras que estão incomodados. A polêmica tá vindo daí, não das mulheres. É, porque acho que a gente esqueceu de mencionar que esse cartaz começou a causar confusão quando uma atriz de Hollywood se pronunciou em relação a isso, né? Que aí sim, ela falou que era meio escroto e tal. A partir da Fox promoveu o cartaz assim. Sim, e aí eu foi. Acho, não, peraí. Desculpa. E aí essa mulher foi atacada na página do Facebook dela e foi aí que começou a treta toda, né? Sim, e eu também acho que é um cartaz assim, é uma imagem muito escrota de você pra promover seu filme. Mas o movimento feminista não tá preocupado com essa imagem, sabe? Tava todo mundo falando de outro assunto, sabe? Na mesma semana que apareceu essa questão, teve estupro coletivo, teve menina morta, teve feminicídio, teve a outra morrer espancada, teve a outra. Teve o Biel. Então, assim, o que mais tem... Sim, é ridículo. Desculpa. Mas o que mais tá tendo é assunto pra feminista se preocupar. Então, assim, nas minhas redes sociais e nas redes sociais de muitas conhecidas minhas, a notícia, ela chegou pelos homens reclamando e não pelas colegas, pelas companheiras de movimento, sabe? É esse meu ponto. Eu não tô dizendo que a imagem é bacana, não é. Eu não tô dizendo que a gente acha de boa e que as feministas não ligam pro filme do X-Men, também não é isso. Não tinha que ligar mesmo, que é ruim. Mas, na verdade, são os caras que estão incomodados. Pô, não sei nem o que dizer agora, porque eu não tinha reparado nisso. Agora que você falou, eu parei pra repensar e olhar a timeline e é isso, exatamente isso mesmo. Não tinha parado pra pensar, pra reparar nisso. Pois é, não é uma imagem bacana, não é uma coisa que a gente que quer igualdade, e isso eu incluo vocês, eu acho. Eu espero que eu esteja incluindo vocês. Não é isso que a gente quer ver todos os dias, sabe? Mas a polêmica existe, de verdade, porque os caras não conseguem ver que tá incomodando e falar, realmente, incomodou elas. Tá bom, eles se incomodaram muito mais com o incômodo de algumas, entendeu? É esse o ponto que, assim, terrível, uma coisa terrível. Ai, é muito ruim, não consigo nem falar sobre isso. É porque, na verdade, a gente vive um momento muito... Eu acho que é aquilo que os Thiagos falaram sobre a época, assim, né? Porque a gente vive num momento em que, por exemplo, o vilão pode bater na mocinha? Pode. Ele pode bater no mocinho? Pode. Deve, mas dependendo... Né? A gente quer ver a porradaria, a gente vai lá pra isso. Não, porque o vilão não necessariamente precisa bater na mocinha e no mocinho, mas ele pode, né? Tem uma analogia que eu tava usando muito ultimamente, que é para a criança que tá acostumada a levar uma surra, qualquer mão pro alto é um tapa que tá vindo, né? Então, para quem tá acostumado a passar por certo tipo de situação constantemente, qualquer coisa que venha a aparecer, alguma coisa relacionada a isso, vai ser interpretada dessa forma, né? Com esse viés mais pesado. Não tô dizendo que esteja errado, não. Que nego esteja errado em achar ruim, tá? Eu só tô dizendo que eu acho que esse, sei lá, não vou dizer trauma, assim, mas eu acho que essa situação de constante estresse acaba influenciando nisso. E do outro lado tem a mesma coisa, assim, que é o pessoal que tá se sentindo. Daí a gente pode entrar numa conversa sobre que tipo de pessoa que tá se sentindo assim e tal, fazer toda uma demografia e achar certo tipo de indivíduo, mas eu acho que isso não vem ao caso, que é a galera que tá se sentindo cada vez mais incomodada com a, abre aspas, patrulha do politicamente correto, né? Que aí é sempre que recebe qualquer tipo de reclamação ou que vê qualquer tipo de reclamação nas internet, toma pra si como uma ofensa, né? De olha, minha liberdade de expressão tá sendo interrompida, não tá sendo respeitada. Então, será que agora os caras têm que fazer os vilão bonzinho, né? Que dá flor pras mulheres e tal. Então, eu acho que é isso. O que vocês acham? Eu acho o seguinte: normalmente quem tá reclamando disso são. Outra analogia com crianças. Sabe aquele priminho que você tem, que quando ele tá chupando um doce, e aí chega outra criança e a criança fala, eu também quero doce. E quando essa outra criança ganha uma bala menor, às vezes, ele fala, não, eu quero aquele. Esse priminho que você tem, são esses caras que estão reclamando. Eles têm os direitos deles, e quando a gente, mulher, ou qualquer outra minoria, a gente chega pedindo também um doce, Eu acho que a gente não precisa restringir aos caras, né? Porque eu vi muita mulher reclamando disso também. Mas aí, a gente entra num outro debate que, inclusive, ele é debatido no podcast. Porque mulher não é machista, sabe? Nesse caso, tô falando desse caso. Mulher não é machista, mulher reproduz machismo. Então, assim, as mulheres que reclamam disso, normalmente são mulheres que ou elas vêm de uma situação muito especial, que elas nunca entenderam como o machismo afeta a vida delas, ou elas, não sei, ou elas vêm de uma família que tem a cabeça muito fechada e por isso elas nunca pensaram, ou elas, não sei, tem sempre muitas situações que fazem mulheres reproduzirem machismo, sabe? Elas nascem com isso, eu nasci com isso, eu reproduzo machismo o tempo todo, eu tenho que me controlar, sabe? Mas eu falo mais em relação a esse desconforto que as pessoas estão tendo cada vez mais contra a famosa patrulha do politicamente incorreto, né? Independente de ser uma situação de machismo, de homofobia, de racismo, são homens e são mulheres, né? Do mesmo jeito que são héteros e são gays, do mesmo jeito que são brancos e são negros. Mas a questão é a mesma, sabe? Todo mundo, a gente vive numa situação, numa sociedade, que o importante é você ser homem, branco, cis, classe média, hétero. E assim, se você não é isso, você é alguma minoria. E você sendo uma minoria, você não nasce pensando, nossa, como eu sou diferente, como a gente tem que mudar isso. A gente não pensa isso desde sempre. A gente acha que é normal ser assim. A gente é criado pra achar normal. E algumas pessoas ainda acham normal, sabe? Algumas pessoas não veem problema em existir estupros, sabe? Elas pensam, ah, é um crime, mas tá. Ou então elas não veem problema em existir racismo. Mas não é porque elas são racistas. Tipo, um negro que fala, ah, morreu porque é preto, tudo bem. Não é porque ele é racista, ele tá reproduzindo racismo. Qualquer minoria é assim, sabe? Ou então aquele gay que fala, ah, eu sou gay, mas eu não sou viado. Ele tá reproduzindo hétero... Então é aquele homossexual que fala que o outro... Olha as indiretas aí. Desculpa. Era isso. Vai ser querendo ouvir o que o Matheus ia dizer, achando que era importante. Eu também achei. Maldito. Não, mas eu entendi o que o Matheus tá falando, é porque a internet, ela potencializa muito as coisas, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma reclamação que, pô, é uma reclamação pontual ali, mas essa marcha do antipoliticamente correto aí que o Matheus falou, faz todo esse auê, que foi o que aconteceu, meio que aconteceu agora, né? Que a Carol explicou aí, que é mais da parte dos homens que são contra o feminismo do que das próprias feministas. Mas eu acho que é um lance de potencialização mesmo da internet, porque do que a internet que faz com as coisas. O que a gente fala agora faz muito mais barulho, né? Então, quando mas a gente... Acho que o outro lado também é bom, entendeu? Tipo, o lado de quem quer igualdade também é legal. É que nem você falou, Carol. Eu não sei se eu posso generalizar, mas a nossa geração, ela ainda cresceu com machismo muito enraizado na cabeça, pode, sabe? Pode generalizar. As crianças de hoje em dia, elas também reproduzem isso, sabe? Não é uma coisa que acabou ainda. Quando você cresce e tem mais informações vindos de vários lugares, mas principalmente na internet, eu acho. Porque eu acho que a própria internet abriu muito minha cabeça, sabe? Falando pessoalmente, assim. Por tudo que eu já li, pesquisei, gente que eu conversei. Então, assim, abriu muito minha cabeça. Eu já não sou a mesma pessoa que teve esse ensinamento machista familiar desde o início. É claro que eu ainda faço atitudes machistas que estão... Tá enraizada, né? Tá no cerne. É muito difícil mudar totalmente. Mas, aos poucos, e com todo esse barulho, a gente vai dando passo pra trás e falando, peraí, isso aqui não tá certo, né? Eu posso fazer alguma coisa pra tentar mudar. E aí, aos poucos, eu acho que as pessoas vão mudando, sabe? Eu acho que é muito importante esse tipo de movimento. Eu não sei se tá um pouco no que o Matheus tentou puxar, né? Que ele perguntou. Essa questão do politicamente correto e das pessoas que lutam, né, pelos direitos iguais e tal, que até criou uma alcunha meio pejorativa, a galera do Social Justice Warrior. É, tipo, eu sempre tento olhar os dois lados, né, principalmente no Twitter. Eu sigo muita gente que tanto assim, é engajada, né, tipo, luta por causas de minorias e tal, quanto também sigo pessoas assim, de extrema direita, e eu tento olhar o lado dessas pessoas também. Tento entender entender o que que incomoda essas pessoas. Por que que nesse assunto, né, da mística, eu vi caras reclamando sobre esse lance. Das pessoas terem simplesmente reclamado de ser um cara e focar na mulher. Na maioria das vezes, pra eles, é questão de que as pessoas estão procurando, como diz aquela expressão popular, né, procurando... cabelo em ovo. Procurando isso. Na pera. Exato. Aquelas, assim, três tipos de pessoas. Hoje em dia, tá se reclamando muito sobre qualquer coisa. Que aqui no Brasil, por exemplo, né, feministas, ao invés de se preocuparem com mulheres que realmente estão morrendo por conta de religião, de religiões mais extremistas lá no Oriente Médio, elas ficam reclamando aqui no Brasil do Bolsonaro, do Feliciano, que são evangélicos e tal, e que, assim, aquela comparação besta, do tipo, ah, enquanto você tá aí sendo vegetariano, lá no, na África tem gente morrendo de fome, esse tipo de coisa, que não justifica, né, mas é a visão que as pessoas têm, que você reclamar de um outdoor, de um filme de ação, sobre um cara que tá enforcando mulher, é patético, que você não precisa reclamar sobre isso, porque isso é mínimo. É o tipo de pensamento que eu acho que explica o porquê que algumas pessoas chamam isso de mimimi. Mas é o que eu falei, é a questão do doce, sabe? É o garotinho que tem o doce, e quando vem outro e pede, ele não quer que o outro também tenha o doce. É essa a questão, sabe? Eu, de verdade, eu não consigo ver de outra forma, e é um pedido, assim, que eu faço pra vocês, que vocês estão falando desse caso, da questão da mulher e tal. Mas vamos supor que seja uma outra minoria ali na situação da mística. Pensa assim, uma minoria que vocês se encaixam. Vê como que é difícil, sabe? Porque eu acho que é muito fácil, quando é uma outra minoria, a gente falar, ah, eu entendo os dois lados. Ah, mas caras, eles pensam o seguinte. Eu sei que eles pensam o seguinte, sabe? É esse o problema. O problema é as pessoas pensarem isso, sabe? Eu fiz esse exercício que você disse, de colocar outras minorias nesse contexto e tal. E é, de fato, um absurdo você pensar, por exemplo, você tá andando na rua e tem um outdoor gigante de um loiro pisando na cara de um negro. Então, tipo, um ícone hétero dando um tapa na cara de um ícone homossexual. É absurdo, como eu tava dizendo, assim, que quando eu tento ver o lado esse outro lado, é que eu tento... entender o porquê que as pessoas acham que isso é mimimi, né? Ou porquê que, as pessoas acham ruim que alguém reclame sobre alguma coisa que ofende ela, entende? É, tipo... Eu entendo, mas... Eu concordo com o Thiago, porque assim... Deixa eu falar um negócio antes, rapidão, antes da gente continuar, assim, uma coisa pode ficar fora mesmo. É que quando um cara fala dessa questão da mulher e tal, qualquer coisa que fala parece um pouco forçado, sabe? Às vezes o que vocês estão falando são coisas que eu também concordo. Mas na situação que vocês falam, tá parecendo que, tipo, dá pra entender. É porque assim, você tá generalizando, Carol, no lance do machismo e do feminismo. O que eu entendi que o Thiago tá falando é que toda reclamação é válida você ver os dois lados, entendeu? Sim, não, eu entendo. Não, na verdade, vamos pro bem da discussão, cada um fala sobre a sua própria minoria, pra gente não ter problema. É onde eu queria chegar, sabe? Porque é esquisito. Vai ficar confuso o assunto, mas pelo bem de todos e a felicidade geral da nação. Assim, todo mundo se ofende com alguma coisa, sabe? Então, se você... Se o Boticário vai lá e faz uma propaganda do Dia dos Namorados que mostra um casal de homossexuais, um dando presente no outro e se abraçando, isso vai ofender alguém. Se ele vai lá e mostra, sei lá... É foda porque eu não vi nenhuma publicidade atualmente que faça algum trabalho de inclusão dos negros. Então, eu não sei nem do que falar. Acho que foi da Close Up, que fez o famoso blackface. Né? Tipo, pegou uma pessoa branca e pintou a cara dela de preto. Não, e, tipo, mas assim, eu digo... inverter. Não, sim, mas eu digo assim, é porque tudo vai ofender alguém, sabe? Seja o cartaz que mostra uma mulher sendo agredida pelo homem e diz que só os fortes sobreviverão, ou seja, um comercial da Boticário que faz, inclusive, um trabalho de inclusão dos homossexuais, porque aí mostra vários tipos tipos de casais se dando presente do dia dos namorados, né? E isso também vai ofender alguém. Então eu acho que o trabalho de entender o outro lado que o Thiago Sepúlveda tá falando, não é um negócio de justificar o discurso de ódio de uma pessoa, sei lá. É você entender, pô, mas por que essa pessoa tá falando desse jeito? Não é porque eu quero concordar com ela, é porque se eu não entendo por que aquela pessoa tá falando aquilo, se eu não entendo por que aquela pessoa tá se sentindo ofendida com aquilo, eu não tenho como conversar com ela. E aí, se eu não tenho como conversar com ela, a gente cria uma sociedade que as pessoas são todas divididas, ou é Batman, ou é Superman, ou é Capitão América, ou é Homem de Ferro, ou é Dilma, ou é Temer, e por aí vai, sabe? Se a gente não tenta entender o lado do outro, independentemente de você ser o ofendido ou de você ser o ofensor, eu acho que não existe conversa. Então, eu realmente não consegui pensar em nenhuma publicidade que faça um trabalho de inclusão com os negros. Mas isso fica pra outro papo. Então, assim, até o Capitão América liga pro Homem de Ferro no final do Guerra Civil e fala, pô, brother, vamos começar, vamos tomar uma pra se resolver e tal. Então, não tem... Eu acho que se a gente não faz esse trabalho, não faz esse... Por mais que seja meio escroto, assim, no final, sabe? Tipo, o Thiago seguir uma galera que ele tem que ver reclamando de gente que tá reclamando por se sentir oprimida, sabe? Ele faz isso pra ele entender porque que essas pessoas acham isso, pra ele poder dizer, olha, cara, talvez não seja exatamente assim, sabe? Talvez esse pessoal esteja realmente ofendido. Talvez eles não estejam só de mimimi e de hipocrisia. Então, é isso. Eu não tô querendo relativizar nenhum tipo de comportamento, tá? Tipo, de um comportamento machista, nem um comportamento homofóbico, nem um comportamento racista. O que eu quero dizer é que se a gente não tenta entender o outro lado, independentemente de qual seja o outro lado, a gente não conversa. Eu acho que você falou tão problemático em tantos níveis que eu tô quase arrependida de ter feito esse podcast. Verdade. Eu entendo o que você falou. Eu concordo que a gente tem que entender. Mas eu acho que uma ofensa de uma violência contra a mulher é outra coisa, assim, de você colocar os gays e os evangélicos se incomodarem. É um negócio, assim, tão diferente. Mas o que eu digo... Vocês estão generalizando na violência contra a mulher e nas minorias. Não é isso que ele tá falando, entendeu? Ele tá falando que a gente nunca vai agradar gregos e troianos. Tudo vai gerar dois lados. E o que é importante pras pessoas, pra todo mundo, é conhecer os dois lados, entendeu? Não importa qual lado você tá, ou... Vamos esquecer um pouco as minorias, mas toda reclamação tem dois lados, sabe? Tem um lado que tá reclamando e o lado que proveu aquela informação. Sim. Então, o que eles estão falando é de conhecer os dois lados. Não é de defender uma minoria ou de defender a maioria, sabe? Então, E só pra fechar, assim, o que eu tô dizendo é que quem tá se sentindo ofendido não vai dizer, ah, mas minha ofensa eu tô me sentindo menos ofendido que aquela pessoa, tô me sentindo mais ofendido que aquela pessoa. Meu incômodo não é maior do que aquela pessoa ali, sabe? Quem tá se sentindo ofendido, tá se sentindo ofendido. Então, eu não tô falando, vou repetir, eu não estou falando que um comercial inclusivo do Boticário seja tão ofensivo quanto um comercial agressivo da Fox. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se você não entende por que as pessoas ficaram ofendidas com aquilo, seja o pessoal que ficou ofendido com o outdoor, ou seja o pessoal que ficou ofendido com as pessoas que ficaram ofendidas com o outdoor, ninguém conversa, cara. É isso que eu tô falando. Mais uma vez, a gente volta naquele problema cultural e de formação do indivíduo, assim. Às vezes, o cara é igual... Como o Carol citou, às vezes o cara vê o pôster da Mística e não vê problema nenhum. E aí ele vai... Porque ele cresceu num mundo assim machista, e ele vai pesquisar sobre, entender aquilo, e às vezes o cara até muda de opinião, sabe? Às vezes é a primeira vez que ele tá batendo de cara contra um... Não sei se pode chamar de movimento feminista, mas assim, às vezes é a primeira vez que ele tá vendo que isso é realmente um problema, sabe? Então... E às vezes ele pode até mudar de opinião, então é importante você conhecer os dois lados. Porque a gente não tem uma formação cultural e social igual, então todo mundo vem do... É complicado falar isso, mas as origens são muito diferentes, as pessoas são muito diferentes. Eu sei que a gente tem que entender o outro lado pra poder conversar, mas as coisas que vocês estão falando, vocês estão reproduzindo machismo sem perceber, entendeu? É esse ponto. quando vocês mas falam... Mas faz sentido, porque a gente não tá falando de machismo. A gente tá falando de ver os dois lados de qualquer problemática, entendeu? Sim, eu entendo. Sim, eu entendo. Mas vocês têm que parar pra lembrar que, assim, esse episódio é sobre essa questão da mística. A gente entrou nesse assunto falando dos caras que se incomodam com o incômodo de uma mulher. E foi aí que a gente chegou. Quando a gente fala dessa questão de entender os dois lados e falar que o comercial, a propaganda é ofensiva, mas qualquer coisa ofende, tipo, os gays também ofendem, eu acho que são pontos muito problemáticos pra gente falar assim, entendeu? Mas eu não tô falando que vocês estão errados. Eu tô falando que a forma que vocês estão falando talvez não seja tão... tão bacana. É isso. A gente começou a falar de violência contra a mulher e terminou falando que tem que ver os dois lados. E eu entendi. É isso que você tá falando, né? Isso é realmente péssimo. É aquele negócio. É questão de lugar de fala. Vocês são homens. Então, quando vocês falam disso, a fala de vocês é carregada de outro sentido, sabe? Eu entendi o que vocês falaram, eu concordo com muita coisa que vocês falaram, mas a forma que está sendo discutido talvez não esteja tão claro e talvez não esteja tão bacana. É esse o ponto. É, eu mandei um link pra vocês aí de um post que a Johnny Walker fez culpando os negros pelo racismo. Se vocês quiserem usar isso aí agora como... Acho que o Matheus conseguiu falar melhor do que eu sobre isso. E assim, eu tentar concluir pelo que o Matheus falou, porque fez um pouco mais de sentido. Do tipo, quando ele falou que sempre vai existir alguma coisa que vai ofender alguém, eu concordo com isso. E, assim, eu acho que é extremamente importante que exista grupos que apontem o porquê que tal coisa tá errada, o porquê que isso ofende determinada minoria. Isso, por exemplo, isso que acabou de acontecer. É importante que a Carol... participe do podcast, justamente que assim ela explique pra gente, do ponto de vista dela, né, por que, no caso, do outdoor da mística, isso é ofensivo. Então tipo assim, eu concordo com o Matheus, sempre vai existir alguma coisa que vai ofender alguém. E acaba que eu acho que isso, por um lado, é bom, porque sempre vai ter um grupo de pessoas que vai ter uma voz ativa e vai ter uma voz importante para explicar para as outras o porquê que isso é errado, porquê que isso é ofensivo, no meu ponto de vista final. A opinião de quem se sentiu ofendido, ou então de quem enxerga o lado que é atingido, né, por esse determinado, não sei, ataque, é o lado certo. Esse lance da a desconstrução, eu acho que ela não vem do nada, assim. Acho que a desconstrução vem do diálogo, né? E aí agora eu vou parar de falar da mística e vou contar outro caso pra vocês, que é do final do Dia da Consciência Negra de 2014, que a marca Johnny Walker postou no Facebook uma foto de uma pessoa negra, e aí vai ter essa imagem no post, e aí em cima do rosto dessa pessoa tem escrito branco em caixa alta e vem com o seguinte título: e você ainda deixa usarem sua origem como obstáculo para o seu progresso? Racismo, até quando? Hashtag você faz o futuro. E aí tem várias pessoas que estão ofendidas, inclusive eu, que sou um cara negro, porque os caras estão culpando o negro pelo racismo, sabe? É meio bizarro, mas usando esse ponto de vista do cara negro que tá falando sobre alguma coisa negra agora, não vou mais falar da mística. É o que eu disse no começo, quem tá ofendido não tá se importando se a ofensa dele é maior ou menor do que a da outra pessoa. Então, pra eu chegar pra alguém, aí vai lá, o cara tá me culpando pelo racismo. E aí, eu vou lá e falo, cara, mas é bizarro, né? Não faça isso. E aí vem outra pessoa e diz assim, pô, mas vocês se ofendem com tudo agora? Então, trapalhões não podia existir no tempo daqui. Aí, eu vou tentar entender. Cara, mas por que tu tá falando isso? Aí, o que eu digo de entender é o seguinte. É eu entender de onde que esse cara veio, ou essa mina, já que a gente tá falando sobre. De onde que essa pessoa veio, qual que é a construção de vida dela, pra eu poder conversar com ela e dizer, cara, não é assim, você tá se ofendendo porque você tá tendo o seu direito de ser escroto velado, sabe? Assim, o que eu acho sobre a liberdade de expressão é que você pode falar o que você quiser, mas você tem que estar aberto a ouvir o que as outras pessoas vão falar sobre isso, né? Então, tipo assim, a Johnny Walker vai lá e me diz assim, olha, negros, vocês que são responsáveis pelo racismo de atrapalhar vocês até hoje. E aí, existe isso. Daí eu vou lá e comento isso. E aí, o meu comentário vira uma fonte de comentários também, né? Então, o que eu tô tentando dizer de entender os dois lados é de saber por que essa pessoa tá me dizendo isso, assim. Ah, então, essa pessoa é uma pessoa não necessariamente branca, pode ser um cara negro, sabe? Eu já vi gente negra reproduzindo racismo também. E aí eu acho que o tio Thiago Sepúlveda fala, quando ele diz que ele segue essas pessoas, né, que reclamam do social justice warriors lá no Twitter, é porque ele quer entender como é que essa pessoa pensa, ou eu vou lá no comentário dessa pessoa que vai nessa página do Johnny Walker pra dizer, ué, mas vocês estão ofendidos, a gente não pode mais brincar com nada, não teria um Mussum hoje em dia. E aí eu vou lá no perfil dessa pessoa e sigo ela pra tentar entender, tipo, de onde que ela vem, qual é a construção que ela tem, porque é um negócio meio alquímico, assim, né? Você não pode desconstruir uma coisa sem saber como ela é construída, né? Então eu vou ter que entender. Mas assim, também, eu acho que não é obrigação de todo mundo tentar entender o outro lado, não. Não acho que é uma obrigação, mas eu acho que facilita o diálogo quando você tenta entender, né? Eu não tô dizendo que você tem que ouvir o cara falando, não, vocês são pretos, vocês estão tudo de vitimismo mesmo e tal, eu não sou obrigado a ouvir isso e falar, não, espero o cara terminar e tal. Eu vou tentar entender, pelo menos, de onde que vem essa construção, né? Eu acho que é a mesma coisa de você ter alguém batendo panela enquanto o presidente, seja Dilma, seja Temer, que bateram panela pros dois, enquanto o presidente tá falando na televisão, sabe? Você tá ofendido com o cara, sabe? Você tá ofendido com ela, mas se você não escuta o que ele tem a dizer, você não pode contrapor, você não pode dizer por que ele tá errado. Eu acho que é isso. Se você acha que um comportamento é errado, você tem que prestar atenção nesse comportamento pra dizer por que ele é errado. Mas falar isso é tão diferente do que vocês estavam falando antes. É outra coisa que estão falando agora. Mas eu concordo. Eu tô tentando explicar de um outro jeito a mesma coisa que eu falei da outra hora. Sim, eu só mudei o exemplo da mística pro exemplo do cara negro. Não sei se vocês estão falando diferente, mas eu concordo, sabe? Eu também acho. Eu sou uma pessoa que senta em casa, eu entro no Facebook e eu comento em todos os posts. Gente, foi isso que aconteceu. Eu fiz isso com mais de 15 pessoas. Então, assim, sabe? Eu entendo, eu acho que tem que ter o diálogo também. Eu já tô até começando a me sentir meio culpado, porque eu acho que o assunto do podcast virou outra coisa, né? Meio que mudou pra outra coisa, mas Eu falei que esse Drops virava um CCN Cast, hein? Ninguém me ouviu. Bom, então é isso. Depois dessa confusão, dessa conversa gigante e de falar aí sobre as minorias, vamos combinar aqui que nós quatro concordamos que o que aconteceu com o pôster, com a Fox e com a Mística não é legal, né? Isso é unânime aqui. Não é legal. Totalmente unânime. É, eu também acho. E inclusive, vou dizer que você dizer que é mimimizinho e hipocrisia sem tentar entender o lado de quem tá achando ruim, o pôster também não é legal, viu, Fabrício? Só uma coisa, complementando o que o Matheus falou, que ele falou que não é legal você falar sem reclamar, sem entender o outro lado. Eu acho que cabe a nós, feministas, vocês não, eu e as outras feministas, falar mesmo pra quem tá reclamando e tal, que muita gente não teve nem a oportunidade de entender. Bora tentar explicar pra todo mundo, os caras também podem explicar pros coleguinhas, eu acho que é o que o Matheus falou, o que o Thiago falou, a gente pode discutir, às vezes resolve. É isso. Vamos espalhar a semente do amor, uma tretinha de cada vez. É isso. Ah não, já encerrou? Acabou, não. Tem que falar. Sobe a música, não, acabou. Peraí. Tem que falar. E escreve aí embaixo também o que você acha sobre isso, né? Se você tem algum amigo que tá dizendo aí que é mimimi, passa esse podcast pra ele. Se você tem algum amigo que faça qualquer coisa, passa esse podcast pros seus amigos que você não vai se arrepender e eles vão te agradecer. E procura a gente aí, você pode comentar tanto aí na postagem, quanto lá no facebook.com/ccncast, lá no Twitter pelo @ccncast. podcast. A gente tá no Instagram também, mas talvez não seja tão legal você comentar lá, mas... Procura a gente lá, é @CCNcast também. E é isso aí, vamos... Eu vou repetir porque eu gostei muito. Vamos espalhar a sementinha do amor numa treta de cada vez. Eu acho que devia ser o slogan, porque é muito boa essa frase. E é bom lembrar que nem sempre os assuntos vão se estender tanto assim, né? Como esse programa não tem pauta e nem compromisso, de repente a gente decida falar sobre o novo arco de quadrinhos do The Reboot Desrebootado da DC Comics, hein? Não sei, vou jogar. E outra coisa legal, você também que tá ouvindo aí pode dar sugestão, né? Se você viu uma notícia fantástica, se tem alguma coisa pipocando no seu Facebook, se você faz parte de uma minoria, deixa aí nos comentários, manda pelo contato do site, por e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter, que o Matheus já falou, mas sugestões serão sempre bem-vindas. Vamos falar agora todo mundo em grupo. E vamos espalhar a sementinha do amor, preta de cada vez. Vamos espalhar a sementinha. Aí, muito aí, bom. Sobe a musiquinha do Criança Esperança.